Torre, Salvador, Guardião 01. Guardião 01, Guardião 01 não tem condições de aproximar para o pátio do Gré sem interferir com a aproximação da pistola 0 e da pistola 7? Afirmo. Então, da presente autorizado pátio do Gré, o vento 120 graus, 111 nós, Quenegal no 014, porta no solo controlado, Guardião 01. Controlado o solo, pátio do Gré controlado, Guardião 01. Azul 4060, solo aos 4, no livra pista, próxima à direita, frequência do solo 121, decimal 9. Sim, decimal 9, azul 4060, liberando a próxima à direita. Solo azul 4060. Ponte, Azul 4060, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Sim, via Alfa, reporta para ingresso, Juliette, Azul 4060. Objeto 6740 está estabilizado? Afirmativo, acabou de estabilizar, 6740. 6740, completa a final LS, chama a torre 1186. Completando a final LS, chama a torre 186. Salvador, será 3295 para o táxi, 54 a bordo, 350, cadê um? Confirmando 154 a bordo? Gira a mão. Seguinte, autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 014, bom, voltando 3295. Direita Índia, ponto de espera 108. Não interfere com a sua aproximação para a pistão 0, 6740. 7, 6740, reporta nada externo. Guardião 01 no seu solo aos 43, ao estacionar a frequência livre. Alfa Juliette 01, no 4060. No baixo está travado o Web 6740. Web 6740, autorizado por uso pistão 0, vento 130 graus, 10 nós, que é negão no 014. Autorizado por uso pista 10 para o 6740. Mais 5 milhas sem condições, 4207. Trip 520, reduza para 2009. Reduz para 2009, Trip 520. Azul 4207, faça a velocidade indicada. 2509. Confirme? 2509. Azul 4207, em condições de manter 2509 até a Duna? Tem condições. Mantém. Azul 4207, desce para 2.000 pés, ajuste no 014. 3895, confirme se tem condições de alinhar e decolar sem parada, assim que autorizado. Sim, Exatamente, então 3895, alinha e mantém pista 10. Webjet 6740, solo aos 46, livra pista pela próxima direita, frequência do solo 121.9. Gente, vou livrar a pista próxima direita, abra o solo 1219, web 6740. São 3191, bom dia, Salvador para o Galeão. O nível é o 380 já aprovado, só um minuto pra cópia. Afirmativo, 360 vai ser coordenado, então 3191 aguardando. 3191. Solo L 6740, livro. 6740, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, portão 02, 6740. Azul 4207, reduz a velocidade para 1809, autorizado ILS, vai reportar estabilizado. Mantendo 139, autorizado ILS, reportará estabilizado. 35220, reduz para 1809. Descendo para 1980, trip 5220, descendo para 310. Controle Salvador, o 3895 decolado na Arbórea. TAM 3895, contato radar na decolagem, deslocar para o nível de voo 340, sair da Arbórea. 340 na Arbórea, TAM 3895. E o 4207 estabilizou? Estabilizou, 4207. Azul 4207, completo sinal LS, chama a torre 1-186. 1-186, legal. Dirigindo 3.000 pés, trip 5220. Trip 5220, testa para 2.000 pés, o ajuste 1-104, está autorizado ILS e reporta estabilizado. 3.104, reporta na estabilizado, trip 5220. 05, chama pronto para o táxi. Livre, chama pronto para o táxi, 1777. Na final, baixa travada. Continue a aproximação, guardando a autorização para pouso, azul 4207. 4207. Aérea 2715, solo aos 49, confirma o pátio que se destina? Ciente, vai taxiar via Fox Alpha na Delta, vai chamar a torre novamente para o cruzamento da pista 10. A Azul 4207, vento 1-0 graus, 1-0 nós, Kenengano 0-4, autorizado pouso, pista 1-0. Livre pouso, pista 1-0, Azul 4207. A curva à esquerda, subida Pucca, transição Aracaju, controle em 1-20-8, aciona 5537. Correto, portão 1-0, chama pronto, 5728. 3191 da TAM, cópia. Tá 3191, autorizado Galeão, nível 360, via Epsilon 1-0, SMAP, direto Lúvito, após conforme a rota do plano de voo, decolagem da 1-0 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda Bridge, frequência do controle 1-20-8, aciona 5530. Após desvios, voo elétrico. Após voo elétrico, Zona. Autorizado 360, para o Rio, Pedro 1-0, reforma da Neto de Esquerda, El Leda, Brite 1208, controle 30 transponder, na Pedro 1-0 até Smart. Afirma até Smart, após conforme a rota do plano de voo, porta 07, uma pronta, tá 3191. Semana pronto, tá 3191. 2 livre a pista pelo ataque Sui Fox. Frequência do solo 1-21.9. Fox 219. Torre Salvador, muito boa tarde. Trip 5220. Trip 5220, continua a aproximação, guardando autorização para pouso. Sim, 5220. Força aérea 2715, autorizado cruzamento pista 1-0, ao estacionar no pátio militar, a frequência livre. Trip 5220, o vento 1-10 graus, 1-1 nós, autorizado pouso, pista 1-0. Autorizado pouso, pista 1-0, trip 5220. Manotaxi voa 1777, com 1-86, com vídeo alternado, 2h20. Autorizado em frente, pátio Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1-18, decimal meia, o ajuste 1-0-4, tem um bom voo 1-7-7-7. Livre, táxi, via pátio Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 2-6, o ajuste 1-0-4, bom serviço 1-7-7-7. Salvador, gol 1-2-7-0, autorização, Guarulhos. 270 Guarulhos, 360 já aprovado, pronto, cópia? Já. Pronto, 270. Autorizado Guarulhos, o nível é o 360, via Epsilon 21, no Trivi, após direto Poços, decolagem da pista 1-0, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar Epsilon 21, o controle 1-20-8, aciona 5536. Copiou 360. A Pêndulo 2-1, trio direto ponto. Decola da 1-0 pela direita, Arbor, Elefa. A saída 120.8, transponder 5536, ou 1-2-7-0. Correto, chama pronto, portão 04, 1-2-7-0. Camarada, obrigado. Azul 4207, Juliette, portão 08. Juliette 08, portão 04207. O tráfego na cabeceira da pista 1-0, autorizado alinhar e manter. Após a passagem da aeronave na final, livre, alinhar e manter na 1-0, no 777. Nordeste, Salvador, chame o controle Aracaju, 1203. Setor de sobrevoo. Qual seria a melhor prioridade da colagem? só um minuto, Jacob. 2-0, solo 5-5, livre a pista pelo ataque Sui Delta, frequência do solo 1-2-1, decimal 9. Via Delta 1-2-1, Via Eco 5220, táxi via Eco, solo 1-2-1, decimal 9. Via Eco, a nossa direita aqui, confirmo. Confirmo, afirmo, a sua direita. Juliette Romeu, cópia. Autorizado voo local, Salvador, Salvador, já sobrevoo do subúrbio, decolagem da cabeceira 107, coordenação com a torre, direto com Proa Norte, a frequência do controle em 120, décima 8, aciona 01115, Mike Juliette Romeu. Guardião 05, prossiga. Táxi de decolagem 18.6 agora com a torre, 1014 no ajuste, bom voo, Mike Juliette Romeu. Solo é o 5220, vai frente. 5220, ingresso estilo agora, esquerda e até o pátio 3 em moto 04. Estilo, pátio 3 em moto 04. Solo Salvador, 79, na posição 07, estacionamento. Gente, portão 07, autorizado de matar, 3190. Samaral, 79. Guardião 05, autorizado Salvador, Grupo Zulu, Itaberaba, comandante, piloto em comandante Renato, vai decolar do pátio do Graé para o litoral sul, mantendo 500 pés, Guardião 05. Decola 777. O Guardião 05. Autorizado a decolagem, reporta fora do solo, vento 120 graus, 12 nós. Sendo 2000, perfil da EL. Gol no 777, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 320, saída da EL, letra. 320 da EL, letra, gol no 777. Guardião 05, Curaçu, fora do solo. Guardião 05, decolada ao 59. Confirme o tempo de voo, por gentileza. Estimado de 1 hora, Guardião 05. Ciente, 1 hora de voo, Guardião 05. Guardião 05, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, guardião 05, grato. Controle Salvador, boa tarde, ao guardião 05. Guardião 05, mantenha-se em condições visuais, 510, litoral sul. Porto São Luís, Litoral Sul, Guardião da Pinha. Voador 3191 pronto para o táxi, tá com POB de 115, desculpa, 123, 330, Sena Campinas. Chegou 91 ali de táxi em frente, Índia Alfa, ponto de espera, 186, 1014, boa viagem. Índia Alfa, 186, 1014, tá, 3191. Paulo Web, 7722, a próxima parte foi 85, a bordo. Olha, ele é a bordo, 4 horas e 11, e alterna a Salvador. 5728, livre táxi, via pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera, 1862, 1014, boa viagem. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, 1862, 1014, 5728. Siga 6741. Fica 340 Guarulhos. Sim, aguarde a cópia, o pronúncio no meu sistema só um instante, 6741. Não, sem dúvida, o senhor poderia confirmar a seguida? É Arbor, não? Só a UPZO 21 é Arbor. Arbor, obrigado. Estacionamento Gol 1270, então, no gate 04. Aguardo 1270, no portão 04. 204, 204. Solo. Solo. 4463, aguarde a cópia para Ilhéus, nível 160, já aprovado o ajuste 1014. Avião 05, forma estimada para pouso. Aqui, aguarde a cobra, Manati, o ajuste no 014, é que o deu. Juliette Romeu, prossiga. 7, chame Recife, frequência 1251, alternativa 133, decimal 25. 251, 3325, bom trabalho. Obrigada, bom voo. Gente, aguarde a cópia, o ajuste no 04. Então 3191, decolada 05, controle 120, decimal 8. 1208, tá 3191. 90, curva à direita, saída da El Lib Leos, controle 120, decimal 8. Transponder 5541, 4463. Contato radar, sou Peugeot 360, saída da El. 360, na Delta 3191. Possibilidade é pro Del? Tran 3191, autorizada da El. Autorizada 3191. Antena 90, 5722. Romeu fora. Decolado aos 06, o Juliette Romeu. Manati, mil pés, pistão 97, curva direita, corredor axé 1208. E o transponder é o 01125, marca curando. Já, total regresso. 1754, boa tarde, a identificação chegada a Mari, desço para o 050. Índia, Júlio, Kairovski, 1000, aguarde a cópia, 1014. Mike, Juliette Romeu, mantendo. Axé, 1208, 0132, o Alfa, Juliette Romeu. E agora, 172. Presente, autorizado, por do Suburbio, Romeu. Dois contra a bordo. 2186, táxi decolagem, Alfa, Juliette Romeu, bom voo. 0132 741 no EV, copia. Webjet 6741, cópia. Afirmativo, prossiga. Guarulhos 340, Pesolu 21, pistão 90, curva direita, saída Boa Elefa, controle 1208, 5555 no transponder, 6741. Autorizado Guarulhos, nível 340, pela Amper Zulu 21, saída Arbor Elefa, decola pista 10, primeira curva direita, controle, frequência 120,8 e o transponder é 5. Portão 2, chame pronto, 6741. Chamar pronto, 6741. Vitro, Índia, Júlio, Kairovski, copia. Cairo 1000, 17 direita, corredor axé, 208-0160. Faz 1721, sua identificação chega da Mário, desça para o 060. 1-20-8. Confirme com a torre 18-6, assinamento táxi decolagem, bom voo, Vitor Indy Júlio. Para Petrolina. 5490, aguarde a cota 1014. Salvador, boa tarde, passa 3230. 7230, sua dedicação a chegada na MAN, reduziu o 7 para 2504. Gente, boa MAN, autoriza para de AMAN para 2210. Saiu 2230, mantenha a chegada. Liga 4207. Que agora é cópia para Rio de Janeiro, ajuste 10-14. Gael. É o gol 1270, estamos com 1-3-1 a bordo, 3-55, alterna Galeão. 270, direita, ponto de espera, 18-6, 1014, boa viagem. Obrigado, direita, 18-6, 270. Paris 2230, reduz velocidade para 2309. 1019, vamos ver. Gol 1754, vou Itap. Salvador, bom dia, Gol 1-2.